Eu levantei-me tarde e não tomei o pequeno almoço. Depois telefonei a uma amiga e fiz compras no hipermercado. E tu, Lídia? Estive em casa o dia todo. A semana foi muito cansativa e eu precisei de descansar. Não fiz nada de especial, mas à noite saí. Jantei com amigos num restaurante. Foi ótimo. E tu, Eduardo? Eu pratiquei desporto, saí e conversei com amigos. À noite fui a um bar. Foi divertido. E tu, Vasco? No sábado trabalhei todo o dia. À noite jantei com a minha família no restaurante. No domingo, a minha mulher foi para a praia com as crianças, mas eu tive que viajar.